girando ao redor do sol. 20 palavras girando ao redor do sol. Na insistência de quem sabe o que quer. Vem Zé Ferreira com a roupa domingueira. Vem até Dona Teresa, ribalada bagaceira. Vem Zé Ferreira com a roupa domingueira. Vem até Dona Teresa, ribalada bagaceira. Girando ao redor do sol, 20 palavras girando ao redor do sol, sacando as coisas quase tudo ao espinhaço. Falo somente por quem eu sei que falo. Gente vive nesse clima, gavião, moça e rapinas. Falo somente por quem eu sei que falo. Gente vive nesse clima, gavião, moça e rapinas. Quem padece sono de morto precisando de um despertador. Sou a pino sobre o olho, no protesto este dente, este bucha cerra os dentes, 20 palavras girando ao redor do sol. Vinte palavras girando ao redor do sol, 20 palavras girando ao redor do sol. Feito goteira pinicando no teu quengo. Mostre seu palavreado, ou então assuma seu papel de mamulengo. Chegou a hora, mostre seu palavreado, ou então assuma seu papel de mamulengo. Essa luta contra o deserto, luta em que o sangue não corre. E que o vencedor não mata, mas o vencido absorve. Essa luta contra a terra, uma boca sem saliva. Os intestinos de pedra, vocação de caliça. Cidade dia em dia, que cidade homem a homem, que cidade seca em seca, que cidade morta em morte. Girando ao redor do sol, 20 palavras girando ao redor do sol, 20 palavras, 20 palavras, 20 palavras girando ao redor do sol.